Meu nome é Sebastiana Oliveira Batista, sou mãe do Genival Oliveira Gonçalves, que é o GOG. Então, eu vim essa noite, eu estou aqui prestigiando meu filho por o que ele está fazendo. Esse trabalho rigoroso que ele tem corrido atrás, que é seguir em frente aquilo que ele gosta, cantar, fazer música, fazer coisas que ele não fazia antigamente, coisas boas. Então, eu vim aqui falar com vocês que está fazendo 25 anos que ele trabalha nesse setor que ele está trabalhando. E agora, ele resolveu gravar um DVD com esses 25 anos de trabalho. Então, eu estou feliz, muito feliz com vocês estarem aqui, desejando boa sorte para ele e para nós. E desejo que tudo de bom que esteja acertando na vida dele transfira também para vocês, de alegria no coração, com muita alegria mesmo. Eu agradeço a presença de vocês e em breves dias nós estamos aí com o DVD do Genival nas mãos. Um abraço genial, um beijo bem grande para cada um e uma feliz noite. Postal bomba, marcam suas gerações. Cartão postal bomba, aviso as gerações. Cartão postal bomba, aviso as gerações. Cartão postal bomba, aviso as gerações. Cartão postal bomba, aviso as gerações. Cartão postal bomba, aviso as gerações. Cartão postal bomba, aviso as gerações. Cartão postal bomba, aviso as gerações.